Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio de Jardim à Beira-Mar Plantado. Hoje vamos ter um programa especial, dedicado inteiramente à Palestina. Nesta hora do programa vamos, de uma forma bastante resumida, tentar passar pelos momentos históricos mais relevantes e também tentar fornecer alguns dados que me parecem mais importantes sobre a questão da Palestina. E isto tudo, claro, sempre acompanhado de uma banda sonora a condizer. Para a banda sonora trouxe música em português, em galego, castelhano, em árabe e inglês. E vamos então começar com o nosso querido José Mário Branco, que em 1990 gravou o disco Correspondências, no qual está incluído o tema Shalom Palestina, que fala praticamente de tudo o que envolve o drama que vivem os palestinianos desde 1948 até aos dias de hoje. Espaço marcado, o seu espaço vital, o seu Anschluss fatal. E é a força, pela força que ele há de passar. Houve eleito a sol, não estava aqui nenhum. E aqui há de ficar quem foi o brincalhão que chegou a pensar em Madagascar. Shalom Palestina, pega a tua espinha, agora é a nossa vez. Desculpe, mas agora é a tua vez. Está tudo no livro, nem sequer sabes ler. mas vais ter que aprender, mas vais ter que saber, porque a gente também aprendeu a esquecer. Desde Gaza a Beirute, do Jordão ao Sinai, já está tudo esquecido, já está tudo aprendido. E ficamos aqui, e tu morres aqui, e daqui ninguém sai. Shalom, Palestina, venha a tua espinha. Agora é a nossa vez. Tem paciência, mas agora é a tua vez. Pois é, José Mário Branco gravou esta canção, Shalom Palestina, em 1990, muitos anos antes do 23 de outubro de 2023, atenção. Ora, então, voltando a dados históricos. Ora, o drama dos palestinianos, para chamar-lhe de alguma coisa, começou em 1948, mas o processo que lhe deu origem começou bem antes. Em 1948 foi o chamado Nakba, que significa catástrofe. Mas então vamos primeiro até 1917, a data da Declaração de Balfour. Esta Declaração de Balfour é uma carta de 2 de novembro de 1917 do então secretário britânico dos Assuntos Estrangeiros, Arthur James Balfour, e que estava dirigida ao Barão Rothschild, líder da comunidade judaica do Reino Unido, e também tinha de ser, por sua vez, transmitida à Federação Sionista da Grã-Bretanha. Esta carta refere a intenção do governo britânico em facilitar o estabelecimento do lar nacional judeu na Palestina, isso caso a Inglaterra conseguisse derrotar o Império Otomano, que até então dominava naquela região. Ora, aí está, aí têm o primeiro dado que dá a culpa disto tudo aos ingleses, nada mais, como fazem imensos desastres nas suas descolonizações mal feitas, pois este é mais um caso da culpa dos ingleses. Só mais uma notinha, que a parte da Palestina que foi oferecida aos judeus em 1947, isto mais tarde, era muito menor do que o tamanho de Israel atual. Isso quer dizer que Israel, ao longo dos anos, tem vindo a aumentar o seu território na Palestina. Vamos então agora ficar com uma canção de Fermin Muguruza, gravada em 2006, chamada Yalá Yalá Ramala, 2006 e não 2023. Mais uma vez, uma canção muito antiguinha. Yalla, yalla, Ramala. Pare. Zabator, jordaini baiatik, soño mediterra noitza sotik, mametal durro mearen gafiti, jamal nidea dinaduen aitarekin, posible alda bizitza bereraiki, baiet beste muru bater hori, Jerusalengo portan jende jati, Damasko atetik elduko juare, yala, yala, yala ramala. Yalla, yalla Ramala. Yalla, yalla Ramala. Yalla, yalla Ramala. Ha, yenden ahoro y tu sodola ematean, sumardi handiak irekiko dira, hortik pasatzeko gizaki askeha, jasotzeko gizarte hobe bat. Yalla, yalla Ramala. Yalla, yalla Ramala. Yalla, yalla Ramala. Yalla, yalla Ramala. Yalla, رمالة يلا نمشي ونزوره في العائلة والأصحاب نمشي في فلسطين فلسطين الحرة نمشي في حفلة رمالة يلا يلا يلا يلا يلا يلا رمالة يلا يلا Depois de ouvir a Firmin Muguruza, vamos então continuar com mais alguns dados históricos. Após a Segunda Guerra Mundial, a criação do Lar Nacional dos Judeus passou a ser vista pela opinião pública como uma forma de reparação pelo Holocausto. E foi assim que, em 1947, a ONU desenhou o Plano de Partilha da Palestina, no qual se atribui a metade do território da Palestina a árabes e outra metade a judeus. E isto sem a consulta nem consentimento dos palestinianos, que antes disso viviam nessa terra. Em 1948 foi declarada a independência do Estado de Israel e a chamada Nakba, que significa catástrofe em árabe, porque foi o que significou para a grande parte da população palestiniana nessa época. Ao todo tiveram que fugir ou foram expulsos das suas casas mais de 700 mil palestinianos, assim como a destruição de mais de 500 vilas pelas forças armadas israelitas. Ficamos agora com o tema Palestina Livre, da banda brasileira Os Decrépitos. Também este gravado também antes de 2023, foi gravado um ano antes, 2022. Ilan Papé, historiador e escritor israelita, tem um livro chamado Os 10 Mitos de Israel, que eu recomendo vivamente a quem queira conhecer os falsos fundamentos nos quais se baseiam os defensores de Israel. Não vos quero amassar com todos esses mitos, vou só referir aqueles que me parecem mais importantes. Sendo assim, os primeiros dois mitos dizem que a Palestina era uma terra sem povo e que os judeus eram um povo sem terra, mas... Obviamente a Palestina já estava habitada e desde a antiguidade, e também tinha o seu idioma, costumes e tradições. Coisas, são estas coisas que definem um país e para tal até há provas documentais e mapas da época. Agora, a segunda parte, se o povo judeu é um povo sem terra, é talvez uma afirmação falsa. E falsa porque se calhar nem sequer se pode chamar povo a uma religião. Por exemplo, não existe o povo cristão ou o povo muçulmano, isso não existe. E muito menos se pode chamar povo aos judeus. Isso é a primeira parte. E depois, muito menos sabendo que naquela altura os judeus estavam espalhados por todo o mundo. E para colonizar a Palestina, os judeus tinham que chegar, que chegavam cada vez em maior número, e vinham de vários sítios do mundo, desde a Polónia, a Ucrânia, por exemplo, na Rússia, a Argentina, Estados Unidos da América, também vinham muitos, de todo o mundo. Os judeus, naquela altura, eram minoria na Palestina ocupada, e por isso tinham, mandavam vir mais gente, vinham gente de todas as partes do mundo para colonizar a Palestina. Realmente os judeus não tinham nascido lá e reclamavam aquela terra como se fosse a deles. E então, para que isso acontecesse, para que aquela terra fosse deles, tinham que matar ou eliminar a gente que lá estava, ou mandar embora a gente que lá estava ou matá-los. Na verdade, a limpeza étnica e o genocídio da população da Palestina já estava implícito desde a fundação do Estado de Israel. Vamos então mais ouvir mais uma canção da Palestina. Agora são os Escape com o tema Intifada, de 2002. Pois é, mais uma anterior a 2023. Vejam lá. Pois é, continuamos com mais um dos mitos de Israel que nos refere Ilan Papé, que diz que sionismo é o mesmo que o judaísmo. É, na verdade, são coisas muito diferentes, mas isso não impede os sionistas de chamarem antissemitas quando se está a criticar sionismo e não judaísmo. Ora, a diferença entre sionismo e judaísmo realmente é muito fácil de explicar. Enquanto que o judaísmo é uma das três religiões monoteístas mais importantes, baseadas no livro do Torá, já o sionismo é um projeto de colonização nascido na Europa. Os sionistas pretendem levar o povo judio à terra da Palestina porque, segundo eles, na Bíblia, refere essa terra como a terra prometida aos judeus. Que estupidez, né? Podemos dizer que estupidez. Mas acontece que essa terra já estava habitada pelos palestinianos. Então o seu objetivo passou a ser colonizar as terras e matar ou expulsar os habitantes dessas terras. Que é o que temos vindo a assistir desde 1948. Vamos ouvir agora o Chapel Punk com a canção Palestina, gravada em 2009. Eu quero agradecer aqui a Gilotso, que me ajudou muito a encontrar algumas dessas canções. Para o Gilotso, um grande abraço. Grandes, Chapel Punk. Ora, outro dos mitos que mais se repete de Israel e que eu quero salientar é que a solução dos dois Estados é a melhor solução para alcançar a paz. Grande mentira. Segundo a perspectiva de Ilan Papé, a solução dos dois Estados é um impedimento para a paz, porque a colonização atual da Cisjordânia dificulta muitíssimo esta possibilidade. Além disso, o território de Israel vai sendo cada vez maior, enquanto que o da Palestina vai mingando. Resumindo, é uma solução que só favorece Israel. E agora já estamos a ver com o Trump a querer meter aí um tratado de paz fictício, porque realmente é mais do mesmo, que já estamos habituados e fartos. É mais do mesmo. Lamentavelmente, estes países que recentemente foram reconhecer o Estado da Palestina à pressa apoiam abertamente esta solução dos dois Estados. É realmente incrível como isto não evolui. Vamos agora ouvir o tema Paz e Liberdade para a Palestina, do rapper galego Anton Q. Gravação de 2024, esta sim. Una limpieza étnica, lo sé de toda ética. Con apoyo dos yankees instauran apartheid. Lista chera, merda, chera, tercer rage. Tacan, estopan, reventan, matan, asesinan a civis, destruyen hospitales y casas. Milleros de crianzas asesinadas, mortas. Na franja de Gaza, falta desmemoria, co que corre una historia. Os nazis eles son a mesma puta escoura, guiados polo odio e a sin razón. Contra o fascismo, nin olvido, nin perdón. Puntan, disparan, ocupan e invaden. 75 nos de asedio con total impunidade, violando habitualmente os derechos humanos. Mientras o mundo mira por otro lado, cuestionan a realidad, manipulan a verdad, vendiendo su ataque como una respuesta. Con cada bombardeo, con cada bloqueo, coaillamento. Eles somos terroristas. ¿Qué farías ti si tiberas nuestros brazos o tu fillo muerto sacado dos escombros? ¿Qué farías ti si aniquilan esperanzas, someten alegrías y masacran nuestros sueños? No es una guerra, es un genocidio. No es una guerra, es un genocidio. No es una guerra, es un genocidio. Paz y libertad de por el pueblo palestino. Genocidio, no es una guerra, es un genocidio. No es una guerra, es un genocidio. Paz y libertad de por el pueblo palestino. Corro, barro, paz y libertad de barro, barro. Paz y libertad de barro, barro. Paz y libertad de. Paz y libertad de por el pueblo palestino. Corro, barro, paz y libertad de barro, barro. Paz y libertad de barro, barro. Paz y libertad de. Fuck Israel, fuck sionismo. No puedo ser selectivo. Merda hipocresía do mundo que vivimos. A doble moral da comunidade internacional. Protege a Ucrania, no o povo palestino. Silencio, fai nos convidados de barbarios. Silencio, permita que siga correndo a sangue. Silencio, apoias te racistas. Existe terrorismo, terrorismo sionista. As sillas do Nakba son todo un exemplo de loita, resistencia, aguantando sufrimiento. Esperanza no peito, a tu último alento, autodeterminación, no seu pensamento. Andala por bandeira, por unha causa xusta, sementando a liberdade, mantendo viva a cultura, facendo yo fronte a opresión, a tortura. Cando alma forte, o medo non asusta. Sen xusto, a forza desmedida, co que tacan a traición, o seu povo as súas vidas. Sen xusto, a falta de empatía, non enviar axuda, é unha cobardía. Nin as bombas, nin a fame, as someterán. Dendo río a tomar, Palestina vencerá, recuperando os territorios ocupados. Boicote Israel e os seus aliados. Genocidio, no es una guerra, es un genocidio. No es una guerra, es un genocidio. Paz y libertad de por el pueblo palestino. No es una guerra, es un genocidio. No es una guerra, es un genocidio. No es una guerra, es un genocidio. Paz y libertad de por el pueblo palestino. Corro, barro, paz y libertad de barro, barro. Paz y libertad de barro, barro. Paz y libertad de. Paz y libertad de por el pueblo palestino. Corro, barro, paz y libertad de barro. Palavras, palavras não existem. Palavras, palavras fora da nossa voz. Não existem. Fora da palavras nossa voz. Não existem. As palavras não existem. As palavras somos nós. Palavras somos nós. Somos nós.

Entre estes países estão, por exemplo, a França, a Alemanha, o Reino Unido ou, por exemplo, a Itália, que não fez nada quando Netanyahu sobrevoou o seu território. Isso está muito mal. E no passado mês de setembro de 2025, a ONU finalmente reconheceu que Israel está a cometer genocídio na faixa de Gaza. Ora, isto está muito bem, mas é muito lamentável que o tempo que demoraram em dizer aquilo que muitas vozes já diziam há bastante tempo atrás. Além disso, outra coisa que é lamentável é que isto não vale para nada, porque Israel e os seus governantes estão intocáveis. Aqui não se faz rigorosamente nada. Outra ideia que também quero transmitir é a ideia da limpeza étnica dos palestinianos, que não é só uma ideia de Netanyahu, não senhor, é um dos princípios da fundação de Israel. Vamos continuar com a música, agora vamos ouvir uma canção que nasce da parceria do cantor porto-riquenho residente com a cantora palestiniana Amal Morkouz. Está chamada esta música Bajo los Escombros e foi gravada o ano passado. Que el linaje se tranque. Son los hijos de los hijos de los hijos de los hijos. Con Pablo y con piedras contra los tanques. Y aquí nadie nos mueve, ni el capitán, ni el general, ni el sargento de nacimiento. No tengo visa, pero tengo mi acento. Y aquí me quedo hasta el último suspiro del viento. Sigue firme la gente contra todo el ejército de frente. Fuimos criados diferentes, jugando al fútbol descalzo sobre el cemento caliente. Cruzamos sin puente, con agua y con viento. Generamos corriente y si no hay pan suficiente, sobrevivimos con lo que queda en el diente. Las heridas son los nuevos tatuajes. Aguantamos pa' que llegue el mensaje. Hijos del coraje, hasta que al mar muerto se le sube el oleaje. Damos la vida por estos paisajes, por los atardeceres salvajes, por el juego de luz espontáneo que se refleja en el Mediterráneo. Y lo defendemos a pecho y espada. Con el pañuelo en la cara, el invasor es un puerco la clara, porque aunque yo levante las manos dispara, pero resistimos con poca agua, como los árboles de olivo vivimos, y nuestros hombros cargamos con todos los escombros. Bajo los escombros están los festejos del que dispara de lejos, del que apretó el botón rojo y no se atrevió a mirarme a los ojos. Bajo los escombros se reescribieron las historias que no se han contado. Están los libros que nunca leyeron, los soldados que nos bombardearon. الشعبي التي صوتك عالي هي بلادي لا تبكي دموعك غالي يا غزي. Cada vez há mais apoio cidadão à causa palestina, isso está claro. A cidadania em geral tem-se manifestado nas ruas e obrigado os governos a atuar, como aconteceu, por exemplo, na volta à Espanha deste ano. Cada vez mais músicos e atores e outra gente famosa declaram-se favoráveis a esta questão também. Pois é, é o povo que tem que continuar a ir para as ruas e manifestar-se a favor da Palestina e exigir que os governos tomem ações contundentes de forma a boicotar, a desinvestir e sancionar os terroristas de Israel. O próximo tema que vamos ouvir tem o título em inglês de Gaza Still Stands, do produtor catalão Mick Rat. Neste tema, Mick Rat usa vozes tiradas de um discurso de Low Key e da jovem Khadija, como bases para este poderoso tema. Só como nota, o canal de YouTube de Mick Rat foi eliminado pelo YouTube por ter temas abertamente a favor da Palestina. É isso mesmo, censura no século XXI. When you're fighting with Gaza, you're fighting with us! They've bombed hospitals, schools, universities, but Gaza still stands. They've killed teachers, ambulance workers, journalists, people, but Gaza still stands. They bring their F-16s and their F-35s. Still stands. They bring genocide, Joe Biden. Gaza still stands. Gaza still stands. When you're fighting with Gaza, you're fighting with South Lebanon. When you're fighting with Gaza, you're fighting with Yemen. When you're fighting with Gaza, you're fighting with South Africa. And when you're fighting with Gaza, you're fighting with us. The killers of the Palestinians will never define the shape of resistance. The killers of the Palestinians will never define the shape of resistance. Long live Palestine. Long live Gaza. Long live Palestine. Long live Gaza. Long live Palestine. Long live Gaza. Long live Palestine. Long live Gaza. Long live Palestine. Long live Gaza. Long live Palestine. Long live Gaza. Long live Palestine. Long live Long live Palestine! Long live Gaza! We tell them clearly, you're fighting with us! They bring their F-16s and their F-35s! They bring genocide! But Gaza still stands! When you're fighting with Gaza, you're fighting with South Lebanon! When you're fighting with Gaza, you're fighting with Yemen. When you're fighting with Gaza, you're fighting with South Africa. Africa. And when you're fighting with Gaza, you're fighting with us. Agora vou falar sobre o Hamas. É um tema delicado, mas que não se pode esquivar. Para muitos países, o Hamas é considerado uma organização terrorista, mas não é bem assim. Acima de tudo, o Hamas tem um partido político com um braço armado. E é precisamente este braço armado que, por vezes, em nome do direito à autodefesa, comete atos que podem ser considerados terroristas. Mas, vejamos uma coisa, quando se atua em nome do direito à autodefesa, sempre se cometem atrocidades. seja quem for, não é assim? Ora, direito à autodefesa neste caso só o tem a Palestina, porque se está a defender de Israel, que é o Estado que ocupa, que coloniza e que pratica o apartheid desde 1948. Israel é quem exerce o terrorismo. E como prova disso, podemos ver a data da criação de Israel, que é 1948, enquanto que o Hamas só se criou em 1987, 40 anos depois. Vamos lá ver. Outro exemplo também é só somar o número de países atacados por Israel no último ano. Além da Palestina, Israel também atacou o Líbano, o Iémen, a Síria, o Irão e, mais recentemente, os seus amigos, Qatar. Outra falsidade que também normalmente é transmitida pelos sionistas é associar as palestinianas ao Hamas. Isso não é verdade. A sociedade palestiniana é muito diversa, não são todos do Hamas. E, como exemplo disso, vamos ouvir o palestiniano Mohamed Assaf, com o tema Dami Falastini. E Dami Falastini quer dizer o meu sangue é palestiniano. على ديني على أرض تلاقيني أنا لأهلي أنا فديهم أنا دمي فلسطيني فلسطيني فلسطيني أنا دمي فلسطيني على أرض تلاقيني على أرض تلاقيني أنا لأهلي أنا فديهم والله أنا دمي فلسطيني فلسطيني فلسطيني أنا دمي على ديني على أرض تلاقيني أنا لأهلي أنا فديهم أنا دمي فلسطيني فلسطيني فلسطيني أنا دمي فلسطيني على أرض تلاقيني على Ora, muito bem, fechamos agora a porta do Jardim Abreu Mal Plantado, agradecendo a toda a gente que integra a Global Sumud Flotilha. É, sem dúvida, gente muito corajosa e que faz um bem enorme a toda a humanidade. Vamos estar de olho do que acontece, porque Israel já está a ameaçar que são terroristas e ameaça com atacar. Vamos, temos que estar atentos ao que acontece. Vamos fazer este agradecimento com o tema 100 Year Hunger, do cantor inglês Billy Bragg, que compôs esta canção há pouco tempo, dedicada exclusivamente a esta Global Sumud Flotilha, precisamente. Pois é, contra a impunidade do Estado sionista e criminoso de Israel, e para que ninguém se esqueça da Palestina, gritamos bem forte o quê? Do rio até ao mar, Palestina vencerá. Pois é, um abraço e fiquem muito bem. These olive groves have roots so deep, 70 centuries and more. They fed the fellahim who sought peace beneath their shade. My father's father worked this land before the time the lines were drawn. Distant declarations made that brought darkness at dawn and hunger and suffering and slaughter and dread. Sumud, sumud, lan narhal, existence is resistance. Sumud, sumud, lan narhal, we will not leave this land. Sumud, sumud, lan narhal, existence is resistance. Sumud, sumud, lan narhal, we will not leave this land. Mother was a refugee, settlers came and burned the fields, until no longer could she feed her family. We lived for decades in a camp, a narrow strip along the coast, where desperation filled the days and hunger haunted every home and thirst and malady and misery and tears. Sumud, sumud, lan narhal, resistance. Sumud, sumud, lan narhal, we will not leave this land. Sumud, sumud, lan narhal, existence is resistance. Sumud, sumud, lan narhal, we will not leave this land. Now my children ask me why the watching world is standing by, while Israel creates famine as a weapon in their war. Food is used to bait a trap, unarmed the starving stumbling, desperately hoping to find aid, but all that they receive are bullets and tank fire, infanticide and dust. Sumud, sumud, lan narhal, existence is resistance. Sumud, sumud, lan narhal, we will not leave this land. Sumud, sumud, lan narhal, existence is resistance. more Sumud land our heart. We will not leave this land. We will not leave this land. We will not leave.